Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem. Também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Já faz um tempo que eu quero gravar esse conteúdo aqui para os senhores. Eu quero abordar um tópico que eu nunca ouvi ninguém abordar ou falar sobre. E devido a eventos estatísticos recentes, né, sobre a taxa de natalidade do Brasil, eu decidi gravar esse vídeo aqui para os senhores para mostrar o seguinte. Nem o Estado e os burocratas, e nem a iniciativa privada e os corporativistas querem ver o homem livre, pessoal, tá? Ambos querem ver o homem escravizado e na merda, entendeu? Tudo isso para enriquecer eles próprios e fazer transferência de renda para a mulher para manter o ginocentrismo, né? Eu já até mencionei isso anteriormente, que para manter a engrenagem do capitalismo girando, é necessário que o homem esteja gozando numa piranha. Se o homem não estiver gozando em alguém, pessoal, a roda não gira, tá ligado? Tudo trava e tudo colapsa. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Eu tenho essa matéria aqui para os senhores, ó, de 8 anos atrás, hein? Faz tempo. Empresário brasileiro deixa de ser bilionário com a queda do real. Pessoal, a maioria dos empresários brasileiros, esses caras ricos que a gente vê aqui no Brasil, né? Eles são classe média alta. O que para nós aqui no Brasil é super rico, lá na gringa é só rico. E o que acontece, pessoal? Muita da riqueza desses caras estão em real, e não em dólar, ou euro, ou libra. Recentemente a gente teve o governo Lula aí, né? Com a vitória na eleição de 2022. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Sobretaxar, né, as importações, né? Os produtos estrangeiros que é comprado através do comércio online, né? Para assim o quê? Proteger a indústria nacional. E você vê vários empresários se levantaram e se posicionaram a favor disso, né? Eles não são empresários, eles não são da iniciativa privada, eles não defendem o livre mercado, como os neocons, né? Esses neoconservadores dizem. Eles estão protegendo os interesses deles nacionais, porque eles só são ricos em real. Aprenda uma coisa. O empresário brasileiro, pessoal, ele não consegue competir no mercado global internacional. Ele só consegue competir no Brasil. Fora do Brasil, a maioria das empresas brasileiras não conseguem competir, principalmente as empresas que foram mais afetadas pelo e-commerce, que são o quê? As empresas de calçados e têxtil, nesse caso que é varejo. E a gente vê que com o advento da China, que eu esqueci o nome do presidente anterior, o Xi Jinping, que eu acho que é Xi Jinping o nome dele, que ele abriu o mercado chinês, né, para manufatura, para a China se tornar a fábrica do mundo, como a China sempre foi, pessoal, a fábrica do mundo. Desde o século XVIII, a China é a fábrica do mundo. Mas foi antes, no passado, e vai ser hoje, no presente e no futuro. E vai continuar sendo, tá? Esse é o destino da China, ser a fábrica do mundo. Quando os chineses se abriram, a gente tinha regiões aqui do Brasil que dominavam a indústria de calçados. A maioria delas está presente aonde? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso acontece devido à imigração que italiana, né, e alemã que foi para aquelas regiões, né? Juntando o talento artesanal dos italianos com a eficiência industrial dos alemães, a gente conseguiu, né, criar essa indústria no Brasil calçadista, que era bastante competitiva, no início dos anos 90, né, até 2005, né? Dessa época para cá, a indústria calçadista no Brasil, que fica ali na região, por exemplo, São João Batista e Santa Catarina, aquelas região do Vale do Sino, no Rio Grande do Sul, a gente tem São Paulo, Jaú, que é um polo calçadista, principalmente no calçado feminino, né? Essas regiões foram perdendo o quê, pessoal? Emprego. Por quê? Porque não conseguem competir com o produto chinês. Isso também tem a ver, pessoal, com uma coisa muito importante que a gente vai salientar aqui, que eu já abordei em vídeos anteriores, que é o quê? O soft power. Aí muitos dos senhores vão falar assim, mas a China também não tem um soft power forte para competir com o soft power brasileiro, que também não é forte, é fraco. E aí que tá, como o Brasil não tem soft power e a China não tem soft power, vence quem tem o quê? O menor valor de mão de obra, nesse caso a China. Então se torna muito mais o quê? Lucrativo você comprar ou fabricar produtos na China, no Vietnã, em Bangladesh. Isso é muito mais barato que fabricar no Brasil. Por que você vai fabricar um produto no Brasil, onde é um país que não tem soft power? Né? Você pega um produto italiano, o americano médio, ele prefere pagar 300, US$ 500 a mais no produto italiano do que pagar 300, US$ 500 no produto brasileiro. Por quê? Porque é feito no Brasil. Aprenda uma coisa, pessoal, ninguém quer ser brasileiro. Ninguém quer se vestir como brasileiro, se calçar como brasileiro ou ser como brasileiro. Ninguém quer ser Anitta. Nenhuma gringa quer ser Anitta. Nenhuma gringa quer ser Gisele Bündchen. A gringa, ela quer ser o quê? Ela quer ser Kate Moss. A gringa, ela quer ser o quê? Ela quer ser Bella Hadid. Ela quer ser Kylie Jenner. Kendall Jenner. A gringa não quer ser uma puta bochileira de terceiro mundo, entendeu? A gringa, ela quer aparecer com uma coreana até. Uma Jennie da vida do Blackpink. Mas nunca com uma brasileira. Ninguém quer ser Anitta. Então, soft power é quando o produto ele tem atrelado nele o quê? Valores tradicionais, tradição, cultura, tá ligado? Une um requisito de coisas, por exemplo, gastronomia, história. Por exemplo, você pega um produto italiano, como Dolce & Gabbana, Armani, como a gente tá falando de moda, vamos focar nisso, Versace, Prada, tá ligado? Todos esses produtos, por exemplo, italiano, ele tem soft power. Você, quando compra esse produto, você não tá comprando só o produto, você tá comprando que o made in Itália, fabricado na Itália. Você tá comprando uma tradição artesanal, entendeu? Você tá comprando a história, você tá comprando Roma. Por isso você pega esses produtos italianos, você pode ver. Ele sempre vem com a marca, embaixo vem o quê? Milano, Firenze, Roma, sabe? Eles sempre vendem a marca, a cidade da marca onde é produzida, tá ligado? Para vender o quê? Uma história. Como você pega a Gucci, antigamente a Gucci vendia Gucci, embaixo vinha Firenze. Porque Gucci era da região da Florença. Então você tem na Florença os vinhedos, você tem Toscana, tá ligado? Você tem toda uma tradição artesanal milenar. Você entendeu? Que outros povos estão dispostos a comprar esse produto para comprar essa história. Que história que o Brasil tem? Pessoal, a nossa. Nosso prato nacional é feijoada, pessoal. Se toca. Comida de sobra de escravo, feijoada. Sobra, resto. Quem vai levar um país desse a sério? Um país que tem como prato nacional feijoada. E dessa forma, as empresas brasileiras, por terem um soft power fraco, não conseguem competir na questão de valor de mão de obra com regiões da Ásia. Você entendeu? E isso afeta o quê? Os empresários brasileiros. Entendeu? E é por isso que você vê como aquele velho da Havan e outros empresários como o dono da Riachuelo, que estavam militando a favor, não, tem que aumentar mais imposto, tem que colocar mais imposto, para quê? Para impedir essas empresas de fora, nesse caso os produtos chineses, de entrar no Brasil para não quebrar eles, para não empobrecer eles. Porque esses boomers têm que continuar gozando, esses boomers têm que continuar o quê? Pagando viagem da Disney para filha vagabunda. Tem que continuar bancando a lancha que leva as novinhas, tá ligado? E tudo isso é bancado às suas custas, com seu dinheiro. Quando você compra um produto da indústria nacional, você está comprando, quando você comprou um par de calçados, você está comprando quatro pares de calçados chineses. Tá? Quatro, quando você comprar um nacional. Se eles querem livre mercado, tem que ser livre mercado para todo mundo. O governo vai tirar o seu imposto e vai tirar o imposto da empresa estrangeira também. E assim vocês podem competir livremente. Mas você acha que o brasileiro quer? Por quê? Porque o empresário brasileiro sabe, se o governo, no dia para noite, deixar igual a tributação, o empresário brasileiro vai estar em desvantagem. Primeiramente, porque o produto dele não é comercializável no mercado global internacional. Ninguém quer ser brasileiro por causa do soft power. O Brasil é uma merda de país. O Brasil tem uma alta taxa de homicídios. 47% dos brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Tá ligado? Nós temos 30 milhões de mães solteiras. Temos quase 67 mil homicídios por ano. Então, quem quer ser bustilheiro? E outra, somos um país calergiano. Um país todo miscigenado. Um país que só tem gente feia e fodida. Ninguém quer parecer com isso. Ninguém quer ser isso. Entendeu? Então a gente não é, nosso produto não é comercializável, nosso povo, pessoal, não é comercializável. Você pega, por exemplo, essas empresas de cosmético, o Boticário Natura. Se o governo tira a tributação, deixa as empresas estrangeiras entrar e elas competem de igual para igual com a bostileira continua em desvantagem por causa da questão monetária. Como não consegue competir no mercado global, não consegue ter receita global em outras moedas, dólar, euro, libra, franco, em won, não consegue. Então essas empresas vêm de fora aqui e elas ainda têm, por exemplo, as empresas de cosmético francesa. Elas têm soft power. Os produtos franceses de cosmético têm soft power. Por enquanto tem, enquanto ainda existe francês na França. No momento que a população tiver aquela mudança demográfica, a substituição demográfica, o white genocide, que é o genocídio branco, o produto francês vai perder poder, vai perder soft power, porque não vai ser mais cool, legal, querer ser francês, porque para ser francês tem que existir franceses e não imigrantes naturalizados franceses, entendeu? Você vai na loja Sephora aqui no Brasil, ou você vai, por exemplo, qualquer shopping, e você tem de um lado Natura ou Boticário, E Rinode Jequiti, pessoal. Rinode Jequiti, Natura e o Boticário. E do outro lado você tem Lancôme, você tem Dior, você tem Yves Saint Laurent. Tá ligado? Qual que você vai comprar? Se todos têm o mesmo preço, qual que você vai comprar? O produto fudido, bostileiro? Ou produto made in France? Você quer ser francês ou quer ser bostileiro? Você vai escolher ser francês. Custa o mesmo que ser bostileiro, mas você tem um glamour. Você tem estética, você tem a tradição, você tem a cultura. Quando você compra produto francês, está comprando o quê? Uma viagem a Paris. Está comprando o quê? Um croissant. De frente à Torre Eiffel. Olha que legal. Comendo croissant de frente à Torre Eiffel em Paris. Quando você compra produto bostileiro, você compra o quê? Um pote de açaí com banana, uma vista para aquelas favelas do Rio de Janeiro e para o Cristo Redentor. Que merda, hein? Tá bem, você tá bem, tá ligado? E essas empresas sabem disso, elas sabem que vão quebrar por causa disso. E é por isso que o velho da Havan, o dono da Beira Rio, da Riachuelo, estavam lá choramingando pro governo, implorando pro governo aumentar imposto, tá ligado? Pra impedir dessas empresas virem pro Brasil. Uma coisa boa do Bolsonaro, pessoal, foi que o velho da Havan pressionou o Bolsonaro pra aumentar o que? Imposto. E o Bolsonaro recusou. Já o Lula e o Haddad já meteram, foi logo o rabisco mesmo lá, passaram uma lei positivada e tributa tudo. Isso é para quê, pessoal? Isso é para essas empresas fazem isso para empobrecer você, tá ligado? A meta deles é empobrecer você. Eles vendem um produto vagabundo, mal fabricado, oferecendo salários medíocres. Pra você entender, a pessoa, um trabalhador chinês ganha mais que um brasileiro. E o chinês consegue produzir muito mais barato o produto que o brasileiro porque é mais eficiente a produção. A cadeia de produção chinesa é mais eficiente que a cadeia de produção brasileira. Por isso que você paga caro no produto brasileiro. Porque a nossa cadeia de produção ela é ruim, ela é atrasada e a gente tem muita tributação. A China cobra menos impostos que a gente, tá ligado? Isso porque na China tem menos mães solteiras que aqui no Brasil. A China tem 1 bilhão de habitantes e lá na China só tem 27 milhões de mães solteiras na China. Com 1 bilhão de habitantes, nós temos no Brasil um pouco mais de 200 milhões de habitantes e temos 30 milhões de mães solteiras. Não tem como a conta fechar, pessoal. Não tem. Você entendeu? Não tem. Então a meta dessas empresas, junto com o Estado, é empobrecer você, fazendo você comprar mais caro. Dessa forma, como o brasileiro ele compra pouco porque o produto é caro, mas gasta muito, é recompensador para essas empresas. Tá ligado? Dessa forma, você pagando mais por um produto fuleiro, você tem menos dinheiro à sua disposição para quê? Para você empreender, para você fazer um investimento. Assim manter o quê? Você pobre. Isso também é bom para o Estado, pessoal. Ele quer mais, para o Estado, se dependesse, ele cobraria menos imposto das empresas. Porque isso atrairia mais empresas de fora para o país e assim ele poderia tributar mais. Só que existe em Brasília um lobby para impedir que isso aconteça, um lobby formado por empresários brasileiros que pagam muito bem esses políticos para passar essas leis para impedir que empresas de fora venham para o Brasil. Você entendeu? Eu conheço, pessoal, colegas meus que trabalham em multinacionais, eles falam: trabalhar em multinacional é muito bom, só tem benefício. Eles falam para mim direto assim: ó, pô, trabalhar em empresa nacional é a pior merda que tem, cara, no Brasil. Você só é maltratado. O brasileiro trata você como escravo, o empresário brasileiro te explora. A multinacional já é outras ideias. Dá mais benefício, trata o funcionário um pouco melhor. O brasileiro tá cagando pra você. Isso acontece por quê, pessoal? Por causa do plano Kalergi. O brasileiro não consegue sentir empatia por outro brasileiro devido ao plano Kalergi, porque ele não consegue se ver no próximo. Por não se ver no próximo, ele só vê o quê? Exploração. Só tirar vantagem. Isso é o plano Kalergi. Porque a gente não é um povo homogêneo. Você entendeu? Então a gente não se enxerga no próximo, então a gente não consegue criar o quê? Um estímulo de confiança. Entendeu? Isso é plano Kalergi, que ninguém fala. Dessa forma a gente não tem o quê? Empatia. A meta do plano Kalergi é destruir o quê? A confiança, o lastro de confiança na sociedade e esmagar, destruir a empatia dos povos. É por isso que o Brasil tem uma alta taxa de morticínio. Se mata a roda aqui, porque as pessoas não se veem nas outras. Por isso que o bostileiro é invejoso. Você entendeu? Uma outra falácia que eu ouço muito por parte dos neoconservadores, né? Que eles ficam falando da CLT, por exemplo. Eu, pessoal, eu sou contra a CLT. Eu não defendo a CLT. Nessa empresa que eu tô trabalhando atualmente, já faz 3 anos, faz 2 anos que eu tô trabalhando nela como PJ. Mas eu trabalhei nela por 1 ano, pessoal, como CLT. Cara, ia descontado um monte de merda, pessoal, um monte de merda. Depois que eu descobri que CLT é um lixo, tipo, eu descobri que CLT era um lixo, pessoal, em 2019, tá ligado? 2019. Até lá, 2020, eu trabalhei de CLT, tá ligado? Eu entrei nessa empresa aí e, cara, eu tive que implorar pro cara pra não me registrar. Falei, cara, por favor, não me registra, eu não quero CLT. Aí a gente fez lá um acordo, tudo mais. Eu precisei, pessoal, contratar um advogado pra fazer isso, tá ligado? Pra você ver como no Brasil as relações de trabalho são uma merda. Nos Estados Unidos, você chega nos Estados Unidos, você fala, ah, eu quero trabalhar. O cara, é, eu tô precisando de uma pessoa pra contratar. Você quer trabalhar pra mim? Quero. Os caras dão a mão, o contrato tá feito ali nos Estados Unidos, tá ligado? Muitas vezes a empresa tem uma advogada, tem uma empresa pequena, pessoal, nos Estados Unidos, pequena, que tem 5, 6 funcionários, tem advogado. Pra ali o que? O advogado fazer o contrato. Fui lá, contratou advogado, contratou advogado. A gente fez um contrato para trabalhar. Mas foi um sufoco, pessoal, porque eu não queria, eles estavam precisando e eu não queria trabalhar de CLT. E eles que, o meu chefe, nesse caso o CEO da empresa, o diretor lá, né, executivo, ele queria que eu trabalhasse aqui como CLT. Não é, pessoal, muitas vezes o funcionário que quer CLT, é o patrão, porque o patrão ganha, pessoal, com a CLT. Ele ganha com a exploração do funcionário. A CLT é um contrato de exploração. E os empresários ganham com isso. E é bom para eles. Porque a CLT, pessoal, ela rouba do funcionário, ela tira do funcionário. Principalmente através do desconto do INSS. Vocês não estão vendo recentemente aí o que está acontecendo com os Ubers? O governo querendo tacar a CLT no Uber para roubar dinheiro. E por que isso, pessoal? E quem é que trabalha, pessoal, de Uber, de entregador? 95%, pessoal, dos trabalhadores de Uber são homens. Eu nunca vi entregador de iFood mulher, pessoal. Eu nunca peguei Uber com mulher na minha vida. Eu não vi nunca uma mulher dirigindo Uber, pessoal. Isso é emprego de homem, tá ligado? E porque o governo tá querendo tacar essas porra de CLT pra fuder o homem. Porque hoje, pessoal, aprenda uma coisa. A maioria dos homens que estão trabalhando nessas profissões, eu sei, tem muito homem divorciado, fudido, pagador de pensão. Eu sei, pessoal, tá? Você não precisa me lembrar. Mas tem muito moleque novo, pessoal. Principalmente esse negócio de iFood, quando eu compro, por exemplo, normalmente quando eu uso esses aplicativos, pessoal, é para comprar pizza. Eu só compro pizza pelo iFood, tá ligado? Eu compro normalmente uma pizza no mês ou uma pizza a cada 2 meses. Eu não gosto muito de comer isso. É só quando eu já tô farto de comer um pouco de comida saudável que eu invento de comer uma besteirinha ali, tá ligado? E sempre quando eu peço que me entregar na minha casa, o quê? É um rapaz, é um homem. E é sempre um cara, pessoal, com menos de 30 anos ou um pouco mais de 30 anos. Tipo, 30 anos, 31, 32 anos. Não é cara de 40, 50 anos, pessoal. E a primeira coisa quando eu olho assim nos caras é a mão. E eu, sabe o que eu vejo na mão? Nada. Não tem aliança. Os caras não estão comprometidos. É por isso que o governo quer fuder com esse pessoal. Quer fuder com o entregador, quer fuder com o Uber. Por quê, pessoal? Homem solteiro, pessoal. Eu já falei, é uma ameaça pro Estado. É uma ameaça para os corporativistas, para iniciativa privada. Homem solteiro, pessoal, capitalizado, uma ameaça. Esse pessoal que trabalha de Uber tiram a grana, pessoal, até que boa, pode consegue tirar até 2.500, 3.000 por mês. Esse pessoal que trabalha como entregador é a mesma coisa, pessoal, eles conseguem tirar em média 2.700, 3.000, 3.500, depende do quanto eles trabalham, tá ligado? Mas dá para tirar nessa faixa dos 3 mil. Isso, pessoal, é muito acima dos R$ 1.600 de salário mínimo que o cara recebe. Você entendeu? Por que o governo quer tacar CLT em você? Essas leis trabalhistas. Para diminuir o seu poder aquisitivo. Diminuindo o poder aquisitivo. É o Estado que quer isso? É o Estado. Mas tem o quê? A iniciativa privada por trás. Os empresários por trás. Porque diminuindo o seu poder aquisitivo, ele se mantém gozando e monopolizando o mercado sexual. Tudo é baseado nesse bagulho de CLT, pessoal. É de boomer querendo comer buceta. Querendo monopolizar o mercado sexual. É boomer, pessoal. É boomer desgraçado querendo foder a tua vida. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Boomer. Boomer. É a pior desgraça que já existiu na face da humanidade. Não entendo como boomer foi uma desgraça pro mundo. Esse mundo fodido que a gente vive hoje é boomer. Essas guerras, Putin, Biden, Bush. É tudo boomer, pessoal, fazendo merda. É só boomer ferrando com a tua vida, atrasando do teu lado. Essas leis é boomer. Porque boomer não quer ver homem jovem capitalizado. Eles querem ver homem jovem com poder aquisitivo baixo. Porque você com poder aquisitivo baixo, você, por exemplo, talvez que tá me ouvindo, quer ter um relacionamento, quer arrumar uma mulher, você não vai conseguir. a encontrar mulher. Quem passa essas leis, pessoal? Feministas. É boomer. Quem criou, quem passou Maria da Penha, Bolsa Família? O Lula, boomer. Quem passou Auxílio Brasil, R$ 1.200 pra mãe solteira e mais 70 leis feministas misândricas anti-homem? O Bolsonaro, que é boomer. Boomer, pessoal, é uma desgraça. Homem boomer é a pior merda da humanidade. E eles querem foder o quê? Com a sua vida, você que é jovem. Tudo porque eles querem comer buceta. É como o Raccoon falava, eles são coomers. A palavra coomer, a primeira vez que eu ouvi foi através do Raccoon. O coomer, ele quer gozar, pessoal. Isso se chama coomercracia. É a democracia dos gozadores. E quem, pessoal, detém hoje 70% de toda a riqueza mundial? Boomer. O setor imobiliário pertence, pessoal, a boomers. Boomers. Inclusive, eu vou fazer um post lá no Twitter sobre um boomer reclamando que os trabalhos presenciais têm que voltar. Tem que voltar para fazer a economia girar, para fazer o pessoal se relacionar. Você vê boomer querendo que o homem se foda no mercado de trabalho. Que o homem vá o quê? Presencial, por quê? Porque boa parte da riqueza dos boomers está no setor imobiliário. Se tá faltando gente querendo trabalhar presencialmente, é menos salas de escritório, menos sala de escritório sendo alugada, menos dinheiro entrando no bolso do boomer, tá ligado? E aonde acontece essas interações sociais entre homens e mulheres? No trabalho. E também nas universidades. Por que vocês acham que está tendo essa perseguição ao EAD? Porque a maior, quando eu vejo o pessoal falando, por exemplo, ah, as mulheres são a maioria nas universidades. São presenciais. Elas são 60% do campus acadêmico presencial. Agora vai ver no EAD. EAD, 80% dos estudantes de EAD são homens. À distância são homens. Então você vê essa disparidade, o quê? No campo são elas, porque mulheres são criaturas sociais, elas precisam interagir, elas precisam daquele termo que eu já usei aqui no canal, long house, elas precisam da long house, viver naquele paraíso comunal. O homem não, o homem é mais individualista, mais sozinho. O homem, ele tem uma melhor facilidade de aprender quando ele tá só. Que é um exemplo, compara Red Pill com feminismo. MGTOW e feminismo. Normalmente as mulheres quando aprendem sobre feminismo, elas aprendem sobre feminismo como? Com outras mulheres num ambiente totalmente feminino, coletivo e comunal. E que ambiente mais coletivo e comunal e feminino do que uma sala de aula, do que uma universidade? Isso é long house. Já homens, a maioria de vocês aqui, eu aposto 99%, 100% dos senhores não aprenderam sobre Red Pill e MGTOW com um colega de trabalho. Com o vizinho do bairro, com algum familiar, com aquele parceiro do futebol de quarta-feira. Vocês não aprenderam sobre Red Pill e tal, em um ambiente coletivo, em um ambiente comunal. Vocês aprenderam sozinhos, no conforto de suas casas, na segurança dos seus lares, em frente ao computador, no seu smartphone. Não foi? Ou eu tô errado? Eu não tô errado. Eu tô certo. Vocês sabem disso. Porque foi assim que aconteceu comigo. Ninguém falou disso comigo, eu tive que aprender sozinho. E foi orgânico, natural. E é por isso que eles se sentem ameaçados com EAD. É por isso que eles se sentem ameaçados com trabalho remoto. Porque o homem trabalha remoto, ele tem tempo para trabalhar, produzir riqueza, eles têm chance de trabalhar, ganhar dinheiro e ainda se redpilar no conforto e na segurança da sua casa, dos seus lares. Coisa que ele não tem no trabalho. Porque no trabalho ele vai ser o quê? Inteiramente checado toda hora para saber o que ele está ouvindo, o que ele está assistindo. Você entendeu? Não tem como o homem se desenvolver num ambiente comunal, numa longhouse. E eu tô dando, pessoal, toda essa volta para chegar no assunto principal que eu quero chegar. Número de nascimentos no Brasil cai pela quarta vez consecutiva e é a menor em 47 anos desde 1977. É nisso que eu quero chegar, pessoal. Aprenda uma coisa. O homem que precisa trabalhar de CLT é um homem que busca o quê, pessoal? Liberdade? Não. O que ele busca? Conforto, segurança e estabilidade. E ele busca isso para ele? Não. Ele busca para quem? Para a mulher. Você entendeu? Quem quer segurança, conforto e estabilidade é a mulher. O homem quer liberdade. Por isso que eles estão querendo taxar tudo. Querendo colocar CLT em tudo. Já tem proposta de querer colocar CLT em trabalhador remoto de TI. Isso é para quê, pessoal? Tirar a liberdade do homem. E como eu estava mencionando anteriormente, sobre os entregadores. A maioria, uma boa parcela deles são homens solteiros, pessoal. São homens solteiros que estão buscando o quê? Liberdade. E a palavra certa nem é liberdade, pessoal. É flexibilidade. Eles estão buscando alternativas. Eles estão buscando meios de enriquecer, de juntar aquele pé de meia para começar o quê? O empreendimento. Tá ligado? Isso é liberdade. Eles estão buscando o quê? Liberdade financeira. Eles estão buscando o quê? Desenvolvimento pessoal. Entendeu? O cara que tá trabalhando, por exemplo, de Uber, que tá trabalhando de entregador de comida no iFood, no Uber, eles estão buscando isso, pessoal. Eles estão buscando flexibilidade, estão buscando uma melhor remuneração, eles estão buscando se capitalizar, tá ligado? E você vê essa queda no número de nascimentos no Brasil pelo quarto ano consecutivo, mostra que nos últimos 4 anos, desde 2019 para cá, os homens estão buscando se relacionar menos com o sexo oposto. Nesse caso, se relacionar, estou falando em firmar uma relação fixa, né? Firmar é um namoro, um casamento. Consequentemente, esses homens estão fazendo planos para o futuro, que seria o quê? Planos para manter as engrenagens do ginocentrismo girando. Com isso, vai quebrar o INSS. Como eu disse anteriormente, quem quer segurança, conforto e estabilidade? Mulher, não é homem, pessoal. Homem, ele quer primeiro liberdade. Ele tem que buscar liberdade. Porque a liberdade vai dar o quê para ele? Liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento traz criatividade. Criatividade gera o quê? Empreendimento. Empreendimento gera inovação. Esses homens podem ir para o mercado, criar novas coisas, colocar esses produtos, serviços no mercado, dessa forma diminuindo a concorrência. Diminuindo a concorrência, diminui o preço. E isso afeta quem? Os corporativistas, que já tem o quê? Market share. Já tem reserva de mercado. Além de possuir a segurança do Estado, que é o quê? O lobby. Como a forma de impedir que novos empreendimentos, novos comércios, no, no, novas formas de fazer negócio entrem no mercado, assim o quê? Quebrando eles. Quer um exemplo mais específico? Olha o que aconteceu nos Estados Unidos com a Juul. Juul, para quem não sabe, é uma empresa de comércio de cigarro eletrônico. Ela quebrou a indústria de tabacaria nos Estados Unidos. Chegou um ponto que a indústria de tabaco, com todo o lobby, fez toda uma propaganda para queimar o filme do cigarro eletrônico, para o cigarro tradicional, que é o cigarro fumado pelo boomer, se manter vivo. E o que aconteceu? A indústria tradicional do cigarro dos boomers quebrou e eles tiveram que se curvar e pagar 13 bilhões de dólares para ter 35% de participação na empresa de quem? Do Zoomer, da geração Z. Você entendeu? Mas eles só arregaram depois que eles viram, ó, não tá, a gente tá fazendo lobby, não tá funcionando, tá ligado? A gente tá pagando um monte de político pra passar, mas não tá funcionando. As pessoas não querem consumir nosso produto, querem consumir o deles, a gente vai ter que arregar. E com os homens, pessoal, buscando mais liberdade, mais flexibilidade, desenvolvimento pessoal, investir em si mesmo, tá ligado? Buscando prosperar para si, o que vai acontecer? O INSS vai quebrar. O INSS, pessoal, só se mantém se o homem tiver na corrida dos bonobos, né? Nem mais corrida dos ratos, é dos bonobos, correndo atrás de vagina, de buceta, querendo gozar em piranha. É assim que se mantém o INSS, porque tem que nascer gente. E os homens cientes, né, de questões como paternidade socioafetiva, pensão, Maria da Penha, leis missândricas, os homens vão se afastar o que mais e mais de relacionamentos e buscar o que? Um pump and dump. Buscar uma interação afetiva, transacional. Nesse caso, pagando por uma prostituta diretamente, que sai muito mais barato, tá ligado? Os caras vão economizar mais dinheiro, vão falar, pô, eu não vou deixar esses boomers tentar ferir meu orgulho, tá ligado? Vou morar com meus pais mais um pouco, vou juntar um dinheiro, o dinheiro que eu poderia gastar no aluguel. Pra que eu vou morar de aluguel? Se eu tenho tudo em casa, tô ajudando meus pais em casa, tô ajudando com as compras do mês, com as contas, tenho uma comida na mesa quando chego em casa. Tenho roupa lavada, tenho tudo do bom e do melhor. Para que eu vou querer pagar R$ 900, R$ 1.000 de aluguel, R$ 1.500 de aluguel, se eu posso morar com meus pais, guardar esse dinheiro para daqui, sei lá, daqui uns 10 anos, eu dar entrada no apartamento, sabe? Eu comprar um imóvel para alugar, para ter uma reserva, uma renda reserva. Para quê? Por causa de orgulho? Eu vou lá, vou querer morar sozinho para quê? Para comer buceta? Para sustentar o ginocentrismo enquanto eu me empobreço? Fico pobre e fudido, não vou deixar. A Red Pill, ela veio pra ficar. O MGTOW, ele veio pra ficar, ele veio pra libertar. É game over, tá ligado? Se eles acham que vai ser igual antigamente, que os homens aceitavam tudo de bandeja, aceitavam ficar com pardorreira, com braço de merendeira, com mulher rodada, com mãe solteira, agora é diferente. Com a Red Pill, com o advento da informação descentralizada, livre e distribuída, acabou pra ele. Acabou pro Estado, pros corporativistas. Se os corporativistas acham que eles vão nos escravizar com a CLT, eles estão muito enganados. Se o Estado ele acha que a gente vai ficar sustentando o esquema pirâmide dele do INSS, eles estão muito enganados. Se as mulheres acham que elas vão ter um plano B, caso o plano A, o plano alfa, delas arrumar um cara rico, bem sucedido para sustentar elas falhar e a carreira dela quebrar, ela não conseguir ter, ser uma carreirista, acabou, acabou. Não vai ter mais essa, não vai ter beta para todo mundo, pessoal. Não vai ter beta para todo mundo, entendeu? E essa decadência na taxa de natalidade brasileira não é por elas. Porque depois que elas baixam no 30, nos 30 anos, elas ficam tudo louca para arrumar macho e ter filho. A gente vê os vídeos aí na internet, no TikTok, de menina de 27, 30 anos, 32 anos, que é o quê? Se tocando, se lamentando das escolhas que fizeram. Porque chegou com 27 anos, tá com 30 anos, 32 anos, e percebeu o quê? A tal prometida carreira falhou. Não se concretizou. Estão cheias de dívidas, com um empréstimo estudantil para pagar, tá ligado? Vivendo de aluguel, trabalhando de segunda a sábado. A tal carreira, na verdade, virou um emprego medíocre de secretária, tá ligado? Tá trabalhando de RH, numa empresa de administração, tá ligado? Trabalhando em caixa de supermercado. Muitas viraram mães solteiras, tá ligado? Não se cumpriu. E agora é tarde demais. Como eu disse anteriormente, a maioria dessas meninas agora da geração Z não vão conseguir fazer o saque. A geração boomer, as mulheres baby boomer, igual a minha mãe, fizeram o saque. A minha mãe nunca se casou com meu pai, nunca mais trabalhou. Nunca mais trabalhou. Viveu bem, ela fez o saque dela. Zerou a vida, com 30 anos, nunca mais trabalhou. As meninas da geração X, elas fizeram o quê? Elas foram pra universidade, estudaram, elas trabalharam. Depois do trabalho, arrumaram um pretendente e algumas casaram. Na geração X, 50% fez o saque. Outros 50% quebraram. Entendeu? Agora, nessa geração Z, que os homens estão tudo na merda, a maioria, e agora esses homens que não estão na merda estão se libertando, basicamente, pessoal, menos de 1% vai fazer o saque. 1%, 10%, não vai ser 50%. É como o Racon falou, as coisas só vão mudar quando os boomers morrerem, mas principalmente quando a próxima geração que vem, que é essa geração alfa que tá vindo agora, né? Olhar para as meninas da geração Z e falar assim: eu não quero acabar como elas. Sozinhas, abandonadas, amarguradas e fodidas. Eu não quero acabar como elas. Eu preciso de um homem. Eu vou ter que me submeter, tá ligado? Então, assim, a geração Z, eu vejo fé nos homens, tá ligado? As mulheres da geração Z, elas estão fodidas. A maioria tá fudida, principalmente a menina pobre de geração Z, tá fudida. Deem uma olhada, pessoal, no meu Twitter. Tem um vídeo lá de uma menina pobre. Se pá, eu vou colocar esse vídeo aí no final, pra vocês verem. Depende, mas vai lá no meu Twitter, vocês vão achar, pessoal, o vídeo de uma menina lá falando que elas que são pobres, pretas e pardas, elas veem que elas não têm esse nível. Acesso aos homens que a menina branca de classe média tem. Ela fala, a gente não tem. Se a gente continuar seguindo o conselho de mulher branca de classe média, a gente vai acabar tudo sozinha, abandonada, fodida na favela. Tipo, a pardinha falando isso, abertamente, porque elas estão se tocando, essas meninas de geração Z, que tá game over. As coisas estão muito ruins para elas. Elas não vão conseguir fazer o saque. Principalmente agora com o advento da inteligência artificial. E o governo sabe disso, o governo, as empresas sabem disso, que o homem solteiro, o homem buscando seu sonho, seguindo seu próprio caminho, ele não vai aceitar trabalhar de CLT. Ele não vai aceitar se submeter a certos empregos insalubres. Por quê, pessoal? Ele só precisa viver por ele. Ele não precisa viver pelos outros. Tá ligado? Ele tá vivendo só por ele, não pros outros. Ele depende dele, não tem outros dependendo dele. Ele só depende dele mesmo. Você entendeu? Ele não aceita isso. Por que você acha, pessoal, que tá tendo essa crise aqui em São Paulo da Enel, de energia, que só tá faltando energia e o pessoal culpa que a manutenção. Aí você vê a Enel usa que desculpa? Tá faltando pessoal. O que significa que tá faltando pessoal? Tá faltando um homem jovem trabalhar. Eu vejo, pessoal, esses caras que trabalham na Enel, na manutenção da linha. A maioria, pessoal, tem mais de 40 anos. Não tem cara de 20 anos, 30 anos trabalhando na Enel, pessoal. É só cara velho. É 40, 45, 50 anos. É cara que tem pensão para pagar, que é divorciado, que tem filho para criar, filho dele, filho dos outros. Não é a gente. Então você vai ver. O despertar dos homens vai afetar, pessoal, até a distribuição de energia. pode até acabar, porque é um serviço perigoso, é um serviço perigoso, é um serviço insalubre, é um subemprego. O que eu caracterizo, pessoal, como subemprego? Subemprego é todo emprego que não tem status. Não tem status, pessoal. É um emprego necessário, mas não tem status. É igual o cara que é lixeiro. É um emprego ultra necessário para manter a higiene, aglomerar lixo, aglomerar doenças, né? Mas é o quê? É um emprego que paga mal e não tem status. E você ainda é tirado. Você ainda é tirado de vagabundo, que não quis estudar. Enquanto o cara que tá vendendo droga na boca, ele é descolado. O cara que tá na boca, ele tem status. Ele ganha bem e tem um monte de mulher correndo atrás dele. Ele não estudou. Ele é vagabundo. Mas você que trabalha no caminhão de lixo, você o quê? Você não tem status, tu ganha pouco e as mulheres não fazem fila pra te dar. Você acha que os caras vão querer esse tipo de emprego? Vai ver na caçamba do lixo. Aonde que tá a igualdade lá? Aonde que tá a inclusão? Não tem inclusão lá. Vai no poste de linha de energia. Aonde que tá a inclusão? Não tem inclusão lá. Não tem igualdade lá. A igualdade morre, a inclusão morre, o emprego que não tem status. As mulheres só querem os empregos que têm status. Porque normalmente o emprego tem status, o emprego traz o quê? Conforto e segurança. Que é o que elas buscam. Você entendeu? E é por isso que tá faltando energia aqui em São Paulo. Porque não tem homem, pessoal. Tá faltando homem. Os homens estão despertando. O homem jovem da geração Z não vai se sucumbir a fazer emprego insalubre. Emprego de merda. Pro salário de merda. Sabe por quê? Porque ele não tem mulher. Ele não tem filho. Ele só tem que cuidar dele mesmo, não dos outros. Ele não tem pensão para pagar. Como que você vai coagir um homem desse? Como você vai conseguir manipular um homem desse através da insegurança? Um homem que trabalha de CLT, um homem que se dispõe a trabalhar nesse tipo de serviço, pessoal, é um cara que ele sabe. Eu tenho família para sustentar. Se eu não tiver um emprego, eu não tenho família. Se eu não tiver provendo minha família vai me deixar. Porque o homem, ele não é amado pelo que ele é. Ele é amado aquilo que ele pode prover, como diz o Chris Rock. Você entendeu? E isso que está acontecendo com a Enel aqui em São Paulo vai acontecer em todas as cidades do Brasil, principalmente na região sul e sudeste, porque os homens estão se redpilando, os homens estão seguindo o seu próprio caminho e os homens não vão mais aceitar serviços insalubres. Se o governo quer manter energia, eletricidade, vai ter que importar imigrantes para fazer isso. Só que o Brasil não pode oferecer para o imigrante o que a Europa pode oferecer. A Europa vende o que para o imigrante? Lá o congolês, o sudanês, o nigeriano. Ou o árabe lá, o magrebe, o argelino, o marroquino. Ele vende um monte de mulherzinha branquinha, loirinha, de buceta rosa. Ele já vende sexo pra esse cara. No Brasil não tem isso. É tudo pardoleira gorda com braço de merendeira. Pardoleira gorda com braço de merendeira. Você acha que os caras querem isso? Porra, se eles quisessem, eles ficavam no país deles, caralho. Depois eles vendem o que pro cara? Consumismo. Materialismo. Eles vendem, ó, você vai andar de Mercedes, BMW. E é barato lá, tá? Tem um carro desse, Range Rover. Aqui no Brasil você tem o quê? Toyota? Você tem o quê? É Chery Caoa? Caoa Chery? Fiat Toro? Foi igual uma postagem que eu vi lá no Twitter do R90, que eu até compartilhei isso na minha página, dos brasileiros lá se gabando de um carro Fiat Uno. Tipo, 40 mil carros, e os brasileiros falando, esse produto é nacional, ó, é nacional. E o gringo lá rindo do bostileiro que o valor que o brasileiro paga no Uno é o preço de um Mustang nos Estados Unidos. Tipo, brasileiro lesado, burro. E falando em carro, pessoal, que interessante. Certa vez eu tava conversando com um boomer lá do meu trabalho, né? E a gente tava falando sobre aquele plano lá do Lula, né? Do carro nacional de 100 mil reais, né? Carro nacional de 100 mil reais. Onde já se viu isso, né, pessoal? O preço, né? Altíssimo, né? Aí o boomer, idiota, né? Besta, né? Com esse bagulho de não, é nacionalismo. Esse boomer aí, pessoal, é petista, tá? É petista, é social-democrata, sabe? PSDB tucano. Adoro Maluf, essas porra, né? E até ele gosta de falar aquela frase do Maluf, né? Eu roubo, mas eu fiz, né? Rouba, mas faz, né? Tipo, justificando o que o cara, ele roubou, roubou, mas pelo menos ele fez, né? Agora ele fala a mesma coisa pro Lula. A Lula roubou, roubou, mas ele fez, olha lá, ele fez. Na época do Lula era bom. Tava lá, era bom porque o boomer idiota não entende economia, né? O Brasil só estourou na época do Lula, dos primeiros dois mandatos, porque ele pegou que o boom das commodities. Quando o preço das commodities caiu, o que aconteceu com a economia brasileira? Colapsou. A China parou de comprar do Brasil, a economia quebrou. E todo o esquema de corrupção se revelou. Aí eu explicando pro boomer: sabe por que carro custa caro no Brasil? Eu vou te explicar, o boomer, filha da puta. O carro custa caro no Brasil porque tudo é feito no Brasil. Desde o vidro, pessoal, até o óleo, o parafuso e a mola, é tudo feito no Brasil. Agora você vai ver por que o carro nos Estados Unidos é barato. Porque o motor do carro é feito nos Estados Unidos, a parte de funilaria, lá, o plástico, é feita no México, o vidro é feito na China, os parafusos e mola é feito na Índia, o freio é feito no Vietnã, para alguma empresa japonesa, o estofado é feito em Bangladesh, faz todo o estofado lá, pá, manda para os Estados Unidos, depois o que acontece? Monta. Olha só montou. Aí o carro chega lá para o americano consumir um Camaro. O Camaro chega para o americano por 30 mil dólares. Um carro com 450 cavalos de potência por 30 mil dólares. E aqui no Brasil o carro vem por quanto? 300 mil reais. Toma, trouxa. Pagou. Mas fazendo isso, o que acontece? Ele alimenta a indústria nacional, gera emprego no Brasil. Porque você sabe, tem gente precisa alimentar a família. Ah, isso mantém o emprego aqui. O cara consegue sustentar a mulher, o filho. Tipo, o boomer, pessoal, em nome do ginocentrismo, ele tá disposto de manter o quê? Segurança, conforto pra mulher? Pagar 100 mil no Jeep Cherokee. 100 mil no Jeep Renegade, que não vale isso, porra. Esse Jeep é vendido nos Estados Unidos por 20 mil reais. 20 mil reais. Conversão é coisa de idiota, pessoal. Não tem que converter, não. 20 mil, 20 mil dólares é 20 mil reais. É vendido lá por 20 mil, 27 mil reais. E aqui no Brasil chega custando 150 mil reais, porra. E no Brasil ainda tem essa. Lá esse carro só tem câmbio automático. Chega no Brasil, esse quer te vender dois câmbio. O manual custa tal preço e o automático custa 30 mil a mais. Que porra é essa? Só no Brasil, pessoal, que carro você tem que pagar mais caro por vidro elétrico. Pra ter vidro elétrico, um carro aqui no Brasil, você tem que pagar tipo 10 mil a mais pelo valor do carro. Nos Estados Unidos é lei, todos os carros têm que vir de fábrica, principalmente SUV, todos têm que ser. SUV e sedã automático com vidro elétrico. Por segurança, porque são mais seguros. No Brasil, não. Eles querem te ver, as empresas exploram mesmo. Esses corporativos, eles exploram mesmo. Tá ligado? E o Boomer, ele já trabalhou em empresa de estofado, né, de carro, ele tá falando: mas isso você tem que ver, ó, isso manter o que? Gera economia no país, mantém emprego aqui. O cara tem mulher, tem esposa, tem filha para sustentar. Porra, vai tomar no cu por causa desse vagabundo, desse tradicionalista manjinha escravoceta. Eu tenho que pagar mais caro por um carro? Vai a merda, cara. Sabe, o boomer não entende. Quando ele cria esse setor global de distribuição, ele se beneficia, porque ele pode abrir empresas de manutenção, de reposição de peça, mais barato. Não, aí tudo é feito no Brasil, desde o parafuso até o estofado. Aí vem um monte de imposto, um monte de lei trabalhista, o que acontece? Encarece o produto. Carro no Brasil é luxo. Você viu a merda que é? Por isso que eu falo, pessoal, as coisas só vão melhorar quando os boomers morrer. Boomer tem que acabar para as coisas começar a melhorar. Enquanto essa raça medíocre não sumir da terra, sabe? E vai sumir de causas naturais, pessoal. Os boomers só têm mais 15 anos de vida, porque a maioria desses filhos da puta tomaram o quê? 4, 5 vacinas. Então, até 2000, pessoal, até 2030, pelo menos 50% dos boomers vão acabar. 50% deles vão acabar. Graças à vacina do Covid. Aí, como eu estava dizendo para os senhores, pessoal, anteriormente, o que o Brasil tem a oferecer para imigrante? Nada. A Europa, pelo menos, lá na Alemanha, na França, na Inglaterra, estão oferecendo o quê para os caras? Estão oferecendo sexo. Uma menina branca, de buceta rosa e olho azul, que eles não vão ter acesso, mas eles acham que vão ter por causa dos filmes de ficção do Greg Lansky, né? Estão oferecendo materialismo, Mercedes, BMW, Jaguar, Range Rover, né? E eles estão oferecendo o quê? Bem-estar social. Welfare state. O Brasil é um país pobre, fudido, pessoal. 47 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento básico. Nós temos 30 milhões de mães solteiras, pessoal. 30 milhões de mães solteiras. Nós temos 67 mil homicídios por ano. Mais de 60 mil homicídios por ano. Não vai atrair imigrante, pessoal. Esses países da Europa têm algo a oferecer. O Brasil não tem nada, pessoal, a oferecer para eles. O Brasil só vai conseguir atrair o quê? Imigrante boliviano, vagabundo, venezuelano. Atrai também, mas a maioria deles vem pro Brasil e depois vai pra Espanha. Eles não ficam aqui, não. Tá ligado? E quando atrai, atrai o quê? Mulher. É mulher que atrai. Porque o Maduro não deixa os homens sair da Venezuela, deixa as mulheres. Tá cheio de mãe solteira aqui, venezuelana, vivendo de bem-estar social do governo. Elas não vão trabalhar na caçamba de lixo, elas não vão trabalhar nas linhas de energia, nos postes, tá ligado? Então, pessoal, em breve no Brasil, não vai ter nem água mais potável, sabe por quê? Porque não vai ter cara para trabalhar em tratamento de esgoto. Então não vai ter água potável, não vai ter eletricidade, tudo isso por quê? Por causa da rede PIB do MGTOW. E é disso que eles estão comendo. Porque o MGTOW é como o 381 fala. Né? Tem um vídeo do 381 que é épico que ele fala: o feminismo acaba quando acaba a eletricidade e água potável. Um dia que começar a faltar eletricidade e água potável, acabou o feminismo. Mas eu acho que tudo que eu queria falar, pessoal, eu falei aqui, né? Eu abordei soft power, abordei o setor cooperativista, tudo que eu queria falar aqui eu abordei, né? Pra concluir o vídeo, é isso, pessoal, repetindo mais uma vez. O MGTOW, ele vai quebrar a cadeia de suprimentos. Basta os senhores verem o que aconteceu recentemente lá nos Estados Unidos, no estado de Maryland, em Baltimore, que a ponte lá caiu lá. E quem foi que derrubou a ponte, pessoal? Uma mulher. Uma mulher derrubou a ponte. Quebrou a ponte. Destruiu uma ponte. Morreu gente pra caramba. E adivinha quanto tempo, pessoal, que vai demorar para reconstruir a ponte? 10 anos. 10 anos. Por quê? Porque não tem mais homem branco para construir a ponte. Tem o que lá? Só POC. POC mulher. POC não constrói sociedade, pessoal. POC não consegue construir civilização. Mulher não constrói civilização. Mulher e POC não consegue criar civilizações funcionais, produtivas e lucrativas. Não conseguem. 10 anos. Enquanto isso, lá na China, a China conseguiu construir uma ponte em apenas 5 dias. Olha só, pessoal. Isso aqui é colapso. A civilização ocidental vai colapsar e o MGTOW tá aí para quebrar de vez a civilização ocidental. Porque quem criou essa civilização foi o quê? Foi um homem branco. Sem um homem branco, a civilização ocidental vai morrer. Tá ligado? A civilização chinesa é a civilização chinesa porque tem um homem chinês. O homem chinês é o quê? Ele é eficiente. Ele é produtivo. Aonde o chinês vai, a riqueza vai junto. Aonde o japonês vai, a riqueza vai junto. Vai o quê? Futuro. Progresso. Olha o que aconteceu com o Haiti. Haiti, recentemente, teve uns eventos lá de canibalismo. Lá. Quem imaginaria, né? O Haiti já foi considerado a joia da coroa, a joia do Caribe. E olha o que é hoje, pobre e fodida. Por quê? Porque quando você coloca o seu país na mão de mulher e POC, é isso que acontece com o seu país. E isso será tema no próximo vídeo do canal. Até a próxima.